Salvador, passa aí do 2226, faltando. Isso aí, 1862, né? Por favor. Isso, 1862, 14. Chamei lá, vou chamar de novo. Tente em 186, o solo em 219, informa chuva forte aí sobre o marcador externo. Controle Salvador, uma boa noite, TAM 3662. Boa noite, TAM 3662, essa identificação, dê se mantenha o 050, autorizado chegar na área. Ares S 050, todos autoriza voadona? Autorize TAP. Não ajudou, tirante TAP. Muito obrigado, 3662. Meia, tráfego avistado, Juxon 0 no 3. Informa o tráfego, um helicóptero da Força Aérea se aproximando à sua direita para o pátio 3. Não deverá interferir com seu pouso agora autorizado, senhor pistão no 0. Vento de 200 graus, 07 nós. 2226, Inter, autorizado pouso no 0. O vento está de quanto, por favor? 200 graus com 7 nós. Sujo descendo para 2000. 1013, chamará estabilizado, 4070. Ocean 6212, desça para 3000. 3000 ajustado do 1013. 3000, 1013, Ocean 6212. Tá, chamará, tá, 3603. No 885, autorização, Guarulhos. Copiando o Guardão 07, confirma o seu solo aos 29. Chame para seguir contato, senhor. 885, Guarulhos, autorizado 360 via Aperuísc 50. Decoda 10 direita da Eulida Bidev. 1935 e 5115 no transponder 5115. Autorizado 360 na Aperuísc 50, da Eulida, poderia confirmar outra posição? Me deve. Me deve. Transponder 5115 e controle 1935. Chama pronto, posicionamento no 85. 85. O 2226 no solo 30, libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 decimal 9, chefe. 219, boa noite. Franco 827 com a Tango e o 360 Galeão. 5827 autorizado 360 Galeão, conforme rotação de voo. Decola a pista 10, curva direita, da Eulida Bidev, após Bidev, AP November 857, seguro, AP Zulu no 6, e após conforme, controle em 1 no 935, 5117 o transponde. Autorizado Galeão 360, decola da 10, curva direita, da Eulida Bidev, AP November 857, seguro, AP Zulu no 6, conforme. 1935, 5117, web 5827. Chamo pronto, 587. Chamaremos pronto na ponte 2, 1127. Salve Salvador, muito boa noite, eu passarei 2226, retorno a sua escuta. Boa Gostaria do pátio 3, ao pequeno também. Pátio 3. Meia 2212, livre LS, desce pra 2000 com 1013. Livre 2000-013, 6212. Azul 4070, estabilizou? Estabilizado 4070. Complete a aproximação agora com a torre 18612. 18-6-4070. Torre Salvador, Azul 4070, estabilizado ILS 10. Boa noite, Azul 4070, tráfego avistado, ajuste padrão. Por gentileza, senhor, confirme, trem baixo travado? Baixa travado, 1013, ou 4070. Azul 4070, pouso 30, pistão 0, vento variável com 3 nós, agora 200 graus. Sente, livre pouso, 4070. Índia 3603, obrigado. Já confirmar a posição, passageiros. A informação foi apenas pátio 3, ok? Vou checar com o Israel. Muito obrigado, já está o balizador. Ok. Menos 075 para 5 050 para 3662. Confere 3662. Desça para 3000 pés, ajustado a partir de agora 1013. Desce para 3000 com 1013 para 3662. 3858, desça para 4000, ajuste padrão. Para 4000 ajustado padrão. 4000. Controle, com referências pode descer para 2000? Se modulou? Botar 3662. Desça para 2000, livre da restrição vertical em TAP 3662. Aguarde somente a final do LS. Enche na sua escuta 3662. No solo 36, libera a pista próxima à direção à direita, chame solo em 121.9. 219, 4070, tá ligando na foto. Para 150, informação Tango, boa noite. CM2 3310, sem identificação. Se se mantém o 050 chegando na área, qual a velocidade? 290. Pente. 050, chegada à área, 6310. Estabilizado, Campo Aviação, 6212. 6212, complete a aproximação e chame a torre em 18612. 18612, boa noite, 6212. 3662, livre LS, informe estabilizado. Reportada estabilizado no X-Ray, tá 3662. 3858, desça para 3000. 3382. Pode prosseguir via Juliette. Mandou o Chanel 6212, vai passar o marcador, tem o campo aviso. O Chanel 6212, boa noite, tráfego avistado, ajuste padrão, chegue trem, senhor. Ok, vai reportar, vai ser travado, Chanel 6212. Ok. Tem pouso autorizado, senhor, pista no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Ele pode ser na meta 02. Quarto. Meia 3110, vou ITAP. ITAP, 6310, obrigado. Controle de Salvador, boa noite, Webjet 5723, informação Tango, passar nível 245, descida 170. Web 5723, identifique, desce e mantenha 060, chegada na área. 060, autoriza voar Duna ou 5723? Infelizmente deverá manter a Pro de Mar em virtude de seu número 5 em aproximação. Vai seguir tráfego agora 1h18, rumo nordeste, cruzando 130 em descida, um Airbus 320, da Oceanair. Afirmativo então, descida autorizada até o 060 na Proa de Mário, número 5, 250 nós, 5723. Reduza para 1709. Reduzindo 170, 3858. Posto 318, da Oceanair, o senhor Lima mantém pistando 03603. Mais a passagem do tráfego, a linha e mantenha 1903603, obrigado. Aracaju, pode pôr. Ciente nível 150, por favor. Web 5723, agora sim autorizado, ITAP. ITAP 5723, obrigado. 58, desça para 2000. 2000, 3850. 6310 da Oceané, desça para 3000, ajustado 1013. 1013, Oceané, 6310. Alfa e Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 4, metazona 2. 35216, rota 5216. Pino 50, autorizado Aracaju, Golf 677, decola da pista 10, esquerda, PUC Aracaju. Pino no 935, 5130. Autorizado no X-Ray, tá, 3662. 3662, chame torre 186. Torre 186, tá, 3662. Seu número é reporta posicionamento. Correto, protegimento, hein? 3662, tráfego avistado, ajuste padrão, continua a aproximação, informa o livre, senhor. A sua escuta, padrão, ajuste, 3662, da TAM. 723, reduza para 210. Reduzindo, 210, 5723. E62, pista liberada, pouso autorizado, pista no 0, vento 080 graus, 07 nós. Livre pouso, pista 10, TAM 3662. E03, decolou aos 43, chame agora o controle em 19.35, senhor, bom voo. 19.35, obrigado e bom final de semana. Igualmente, senhor. Controle Salvador, boa noite, TAM 3603, decola pista 10, passa 2000. 3603, boa noite, contato radar na decolagem, subo 340 após 2000 Leda. Após 2000 Leda, TAM 3603. TAM 6310, isso para 2000. Confirme 2000 para 6310. Afirmo, 2000 pés, ajustado padrão. Padrão, 6310, obrigado. 5723, desça para 3000 pés, 3 de terceiro. 3000, 5723. O Robert, número 5, gate, ok? Estabilizado, ele é 5-3-3-8-5-8. 3858, agora com a torre em 18612. Salvador, boa noite, tá 3858, ele é 5-3. Boa noite, TAM 3858, tráfego avistado, ajuste padrão, número 2 para pouso, continua a aproximação, reporte externo, trem embaixo travado avistando 3858. Trem embaixo travado 3662 no solo aos 45, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9, já. Próxima direita, 219, tá 3662. Salvador 3858, passando o externo, baixar travado visual. 3858, ciente, eu continuo a aproximação, guarda pista livre, senhor. Guarda pista livre. 3858. Alô, Salvador, TAM 3662, livrou? Bom. 885 na posição 11, puxa estacionamento. TAM 3662, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, TAM 3662. 885, posição 11, tá livre, chama o táxi. Chama o táxi. O 723, desça para 2000, aguarda a final do LF. 2000, aguardando a final, 5723. Paulo Web, 5827.2, puxa bem questionamento. Autorizado, time Tax Web. Chama Tax Web. Puro Milo, 3, cópia. 3, adiante. Brasília 360, Pesulu no 7, decola no 0, direita, gole o Fito. 1 no 935, 5114. Autorizado, Brasília 360. da Juliette, tá? 3662. 3662, ciente, mantenha a posição antes da Juliette. O Webjet está liberando seu portão agora. Aguarde para o ingresso do pátio. Ciente, vai manter a posição visual com o Webjet. Obrigado, 3662 da TAM. No solo aos 48, libera a pista próxima interseção direita, chame solo em 121 no decimal 9. Direita 19, 3858. Torre 18, meia dúzia. Meia, obrigado. Solo Salvador, boa noite, tá 3858. 3858, prossiga até antes da Juliette, aguarde ingresso no parque. Da Juliette, guardando ingresso 3858. Salvador, este é o Oceano 6310, agora uma milha para o Índia Serra, IAS 10. Boa noite, Oceano 6310, tráfego avistado, ajuste padrão, confirme, trem baixo travado, senhor? Confirmo. Oceano 6310, pouso autorizado, pista no zero, vento 100 graus, 04 nós. Pouso autorizado, pista 10, Oceano 6310, obrigado. O Gol 985 está com 138 a bordo, 4 horas e 30, alterna com fim. Até outra vez, meia dúzia, Gol 985. Paulo Web 5827, 149, 1345, alterna com fins para táxi. Livro Web no ponto de espera 1813. 1013, 1826 no ponto de espera, Web 5827. Portão 3662, ingresso para o portão 2. Palco Web ingressa portão 2, tá 3662. Complete de aproximação e chame a torre agora em 18612. 18-6-5723. Torre Salvador, Boa noite, objeto 5723, baixado, travado, 3 milhas do externo. Boa noite, objeto 5723, tráfego avistado, ajuste padrão. Continua a aproximação, reporte avistando, trem baixo, travado, 5723. Já avistado a pista, baixado e travado, 5723. Copiado, senhor, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarde autorização. Continua aguardando, 5723. Torre Salvador, Web 5827, boa noite, ponto de espera da 1-0. Boa noite, Web 5827, mantém o ponto de espera, senhor. Mantém, 5827. Na 3110, no solo 52, libera a direita, chame solo em 121, décima nota, senhor. Informação a partir da interseção Golf, pista molhada, ok, senhor? A partir da Golf, pista molhada, sim, antigrado por informação, senhor. Senhor, somente poderia confirmar a partir de qual interseção? A correção, a partir da Delta, certo? Delta, sim, antigrado. 5723, pista liberada, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós, ajuste padrão, como informou o colega da Oceanair, após a interseção Delta, pista molhada. Afirmativo, então, livre pouso, 1013, está baixado e travado. Atento a pista molhada, o 5723. Web 5827, visual com bom ainda, companhia na final, agora pista no zero. Afirmativo, 5827. Então, 5827, após a passagem do tráfego em pouso, ali mantém pista no zero, objeto 5827. Após a passagem do colega, ali mantém no zero, 5827. Portão 01 no livre, chame para o táxi. Eu não vou chamar táxi do voo 63. Objeto 5723 no solo 56. Libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121 do small 9, senhor. Direita 219, obrigado, 5723. Objeto 5827, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. O vento é de 120 graus, 09 nós, ajuste agora no 0, 14, senhor. após portão 5, bate 1.